Capítulo 22. O que eu teria feito diferente? Um dos meus grandes arrependimentos é não ter estudado o suficiente. Gostaria de ter estudado mais e pregado menos. As pessoas me pressionavam a pregar, quando eu deveria estar estudando e me preparando. Donald Barnhouse disse que, se soubesse com certeza que o Senhor estaria chegando dentro de 3 dias, ele passaria 2 estudando e 1 pregando. Se eu pudesse começar de novo, procuraria organizar melhor o meu tempo. Assumi compromissos demais para pregar em muitos lugares diferentes do globo. Eu não diminuiria o número de reuniões nos grandes estádios, mas teria participado de menos conferências e eventos ao redor do mundo, principalmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Eu viajava para esses lugares e não tinha tempo para meditar, estudar e orar. E eu precisava de tempo para isso. Também não passei tempo suficiente com a minha família, enquanto as crianças eram pequenas. Aquele tempo não volta mais. Eu acrescentaria, ainda que ao longo de todos esses anos, conheci muitas e muitas pessoas, mas fico triste por não ter mantido contato com todos esses amigos e conhecidos. Fiz muitas coisas que provavelmente não precisava ter feito. Casamentos e funerais, inaugurações de prédios, coisas desse tipo. Sempre que aconselho alguém que sente que foi chamado para ser um evangelista, digo-lhe para preservar seu tempo e não achar que precisa fazer tudo. Eu também teria ficado longe da política. Sou grato a Deus pelas oportunidades que Ele me deu de ministrar a pessoas que ocupavam cargos importantes. As autoridades também têm necessidades espirituais e pessoais, como qualquer um de nós, e muitas vezes não tem ninguém com quem conversar. Mas quando olho para trás, vejo que algumas vezes fui um pouco além do que deveria e hoje eu não faria isso. Se eu pudesse começar tudo de novo, teria passado mais tempo em meditação e oração, apenas dizendo ao Senhor quanto o amo e o adoro e antevendo os momentos que passaremos juntos por toda a eternidade. Parte 6. O legado de Billy Graham.